caminhoneiros do meu Brasil. Abraço do Senhor Muniz, viu? Ei, galera do trecho, que Deus abençoe vocês e a família. Cada viagem história. Alô, Goiânia! Senhor Muniz ao vivo! Meu caminhão vai carregado de paixão no coração. Meu amor em casa me esperar. Não vejo a hora de chegar e ficar do seu lado. Só isso me deixa ligado. Viajar, eu preciso, mas ter que ficar tão longe assim do teu sorriso faz meu coração entrar na velocidade. Eu piso pra valer. Só não ultrapassa a saudade. Mas eu me contento porque sei que na chegada vou encontrar você muito mais apaixonada e louca pra me ter. E eu louco pra te ter e amar você. E amar você. portaldoarrocha.com.br, o site oficial do Arrocha. Eterno Paulinho Paixão, nosso poeta. Meu caminhão vai carregado de paixão no coração. Meu amor em casa me espera. Não vejo a hora de chegar e ficar do seu lado. Só isso me deixa ligado. Viajar, eu preciso, mas ter que ficar tão longe assim do teu sorriso faz meu coração entrar na velocidade. Eu piso pra valer. Só não ultrapasso a saudade. Mas eu me encontro porque sei que na chegada vou encontrar você muito mais apaixonada e louca pra me ter. E eu louco pra te ter e amar você. Amar você. Caminhoneiros do meu Brasil, cortando o peixe, curtindo sem harmonia.